hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. Pra vocês se preparando pra balada de sabadão, né, meu amigo? Ninguém é de ferro. E olha só como é que começa o programa de hoje, hein? Deborah Cox, The Girl from Ipanema. É só aumentar o volume e curtir essa bagaça. e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do mar, tem o cheiro da areia, e minha pele se faz morena. Tem o cheiro do mar. We'll be right back. Let's go.

everybody listen to me. pedaço. Sempre está conto com crono de chá. A gente grande guarda cena com queri. Mas não é como é puta essa goma. E a mão vem, tira lá, mãe. Aqui não se fama, Larissa, nas amém. Esse que dava Jesus, uai, irmão. E a Luca de fogo, e a Luca de fogo. Ei! Conhecidos como Blank Jones, foram os DJs que fizeram esse segundo bloco aí do Flash House com Huck, Masekela, Don't Go Lose It Baby, ainda Wham, Bad Boys, Valerie Door, Get Closer, Tony Esposito, Kalimba de Luna, Imagination Just an Illusion, Túlio de Piscopo, Primavera, Electra Díbaro. E começaram, né, o segundo bloco do Flash House de hoje, nesse set bacanérrimo, com Desireless, Voyage, Voyage. Eu espero que vocês tenham gostado do programa dessa segunda, desse segundo set, que foi uma edição especial. E semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Na Rio Sul Rádio, você ouve os melhores flashbacks. E das novas, também só as melhores. A melhor programação. 19h14. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive no iTunes, categoria adulto contemporâneo. Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it even though I do. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I'd go back to you. I know I'd go back to you. I know I'd go back to you. I never got it right. Playing and replaying old conversations. Overthinking every word, and I hate it cause it's not me. What's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business. And I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I'd go back to you. Heals it beats for you. I know it's forward but it's true. All night I'd go back to you. And my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight but what's the use. I know I'd go back to you. I wanna hold you. When I'm not supposed to. When I'm not supposed to. Someone else. back to you. Smile that seemed to me to say you wanted so much more.